Zumbiland, mundo real, presídio, rebelião, é normal. Superlotação, sistema falido. O código penal precisa ser revisto. Insisto na manifestação. O que corrompe a política é a ambição. Aqui o dinheiro fala mais alto, te leva à lua, te faz sonhar alto. Mundo cão, assustador. Coisas ruins aqui se proliferou, contaminando várias famílias. O mal é a praga, a epidemia. Chuva, trovão, vento devastador. O que era um sonho desabou. O vento levou, o deixando sem teto. Um fracasso, sem sucesso. No céu, nuvem, estrela, constelação. O sol, a lua, perfeita criação. Almas penadas rondam por aqui. No mundo real é assim. Mundo real, oh, yeah. Pode crer, irmão. Essa situação. Mundo real, oh, yeah. Pode crer, irmão. Passo mal, vejo devastação total. Mata devastada, espécie ameaçada. Animais em extinção, poluição ambiental prejudicial à nossa vida. O ar que nos seca está difícil respirar. 2000 anos de extermínio humano. Problema urbano, arma, droga, violência, guerra civil, mortalidade infantil, puta que pariu. Doenças perigosas, AIDS, ebola, vida sem vão embora. Mendigo jogado, largado por todos os lados, comendo pouco, o diabo amassou. Ao meu Senhor, aonde eu tô, há pouca paz e muita dor. Ódio, rancor, sofrimento constante. Terrorista, racista, bandido, polícia, estuprador. Aqui é fatal, esse aqui é o mundo real. Mundo real, pão, yeah. Pode crer, irmão, essa é a situação. Pode crer, ladrão, yeah. Mundo real, pão, yeah. Todos os manos do capão, essa é a situação. Tão louco, anormal, suicida. Destruição, poluição, bala perdida. Males que vem do homem pra destruir sua vida. Terror, horror, angústia, dor, saudade, guerra, luz, treva. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Acende a vela, ajoelha, reza. Despreguiça, sai zica, imundiça. Dói gordo, imposto, arruda, cruz credo. Lugar infernal, bens materiais. Carro, casa, ouro, prata é a causa de tanta desgraça. Fome, possessão, desamor, falso pastor, fraqueza espiritual. Esse aqui é o mundo real. Mundo real. Mundo real.